vai, Maria vai, Maria vai, Maria vai trabalhar. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Vai, Maria vai, Maria vai, a roupa branca lavar. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Vai, Maria vai, Maria vai, a roupa branca enxugar. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Vai, Maria vai, Maria vai, aquele chão esfregar. Não, senhora não, senhora não, senhora não, Maria. Vai, Maria, vai, Maria, vai, o meu menino calar. Não, senhora, não, senhora, não, senhora, não, Maria. Não, senhora, não, senhora, não, senhora, não, Maria. Vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai trabalhar. Não,